É isso aí, véi. Chegando o falso sistema na sua rádio comunitária. Foi no vacilo, não houve tempo pra planejar o barato. Minha fissura, agonia, falou mais alto. Eu 25 de idade, o homem feito. Não consegui ser mais forte que a viagem que comecei a fazer muito jovem. Lembrança das antigas, eu e a rapaziada. O barracão fedorento, primeiro tapa viciado na pasta. Aprendi a misturar um mescladão, enrolar, acender, apertar, dividir. De mão em mão, de boca em boca, até cair. Sem sentidos, alucinação periódica, totalmente outro mundo. Fora de si nessas horas, logo eu, um camarada de responsa. Entregue de mão beijada, corpo e alma nessa porra. Tudo que eu tinha, tudo pro consumo, até minha roupa. Quando não tinha, o único jeito era o ferro na cinta. O sangue frio, beco escuro, a vítima. De mãos calejadas, rosto cansado de batalha. Nenhum pedido, pelo amor de Deus, me intimidava. O sonho arrancado da carteira humilde. Nem me batia, mas na área eu queimava o filme. Eu não sabia que ia terminar assim. Foi o começo de tudo, o começo do fim. Deus deu um livre-arbítrio e eu não soube escolher aquilo que era melhor pra mim. É o mal que corrói. É hora de subir. A cada minuto que passa, tô cada vez mais próximo do fim. Aí dei um tempo, fiquei bem longe. Só de cara, sem agonia dessa porra. Bom, de cara assim, distante dos malucos, de toda influência que tinha sobre mim. Meu irmão, e foi foda aguentar. O mal me rodou da cabeça, chamando, vem cá. Me aguentei enquanto eu pude. Não tava afim, meu irmão, mudar minha atitude, não. Até entrei pra igreja. A palavra do pastor me cantou, mudou a minha cabeça. O primeiro passo pra transformação. Anda ali pro ser social, bem fio, cidadão. Fui ordenado pastor, aí que eu percebi. Milagre não existia, aquilo não era pra mim. Eu, um ex-drogado, exemplo pra outros como eu. Tava vivendo num mundo que não era o meu. Meu local era o submundo químico. Bem diferente, bem menos digno. E foi pra lá que eu voltei. Dando tapa na parada, de volta à quebrada. É, foi assim que eu quis. A decadência de tudo, tava perto do fim. Deus deu um livre-arbítrio e eu não soube escolher aquilo que era melhor pra mim. É o mal que corrói. É hora de subir. A cada minuto que passa, tô cada vez mais próximo do fim. Até que o dia da cartada final chegou. No submundo o pior dos destinos morou, porra. Foi em questão de segundos, nem deu pra ver. Pulamos o muro da casa, tava muito na cara. Fácil demais, de repente por trás. Meu truta já mordeu com um tiro no pescoço. Não, não pode ser. Meus braços, meu corpo, não posso me mover. Dia 24, 22 horas. Dois corpos dão entrada no HBDF. Um tetraplégico, outro sem vida. É o lado podre do crime, esse eu não conhecia. Me aguentei no hospital ainda por uns dias. Pensava às vezes que era sonho, uma viagem da merda. Mas caía na real, era real essa merda. Minha mãe, minha dona, meu moleque tá ali. Não construí nada pra ele, só passei pela vida, não vivi. Último dia tá chegando, minha hora. Minha vida passe adiante de mim na Tora. Pelo amor de Deus, o pai de família. Os assaltos, latrocínios, homicídios, brigas. Décimo dia de hospital, 2 da madrugada. Em outro plano espiritual, vou dando entrada. Minha mãe, minha dona, meu moleque de luto. Agora já não falta nada, é o fim de tudo. Ai, ai. Deus deu um livre-arbítrio e eu não soube escolher aquilo que era melhor pra mim. É o mal que corrói. É hora de subir. A cada minuto que passa, tô cada vez mais próximo do fim. Falso sistema! faixa do primeiro CD dos caras já vendo nas especializadas do ramo. A gente segue com a programação da sua comunidade. Pô, demorou, hein, mano, aí. Som dos caras é fera demais, mano. Bagaceira aí, vamos correr atrás disso aí que nós temos que ver aquele lado lá. Pô, demorou, vou pegar o meu agora, velho. Só aí, vamos sair fora.